Oceano 314. Na escuta, 6304. O controle Salvador vai impor uma restrição de nível 300. Eu vou lhe transferir agora para Recife 12B a 85. O senhor vai informar a Recife a restrição imposta por esse controle. Boa viagem. 300 restrito, 26125 com Recife 6304. Obrigado, bom trabalho aí, até logo. Até, ok. É 1985, ok? 85, ok, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu vou na 395 da Quebec. O 395 voa Iduna e desça para 8000, da Juste 1013. Na proa de Iduna, 8000, vou na 395. Romeu Mike, Sierra Golf, na sala 35, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Boa tarde, obrigado. Salvador, meu cordial. A senhora identificação gira à esquerda, Duna, desça para 9000 com 1013. Agora eu gostei. Esquerda, Duna, 9000 com 1013. Controle, muito boa tarde. Web 5729. 729, controle, contato radar. Essa proada é o Leda, 5729? Ótimo. Confirme para a torre. Sobrevivente, todos são. Sente, localizo o álcool no setor. Tomarei estabilizado o SP10198. Após autorizado o giro de manutenção, manter a minha escuta permanente, informe no término. Informação, tráfego, posição 2 horas, 14 milhas, passando 11.500 pés, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira em descida. Paciente, gol 9395, 755, 30 milhas, 12.400, vão partir em descida para 2.000 sem restrições. 2.000 descendo no 755. Para 500 pés e aguarde transferência, Mike Agudel. O Sério Brasileiro 1447, sem restrições até 3.000. Voo sobre água. Descida até 3.000 sem restrições, atmosfera do 495. 95, qual é a velocidade? 265. Voe com 240. 340, vou na 3560, velocidade. É, no momento 310. Vamos reduzir para 240. Nossa, agora. Os aeronaves na escuta que estão prosseguindo para Salvador, sequência para pouso. Gol 1925, número 1, gol 1755, número 2, Força Aérea Brasileira 447, é o número 3. Gol 395, número 4. TAM 3560, número 5. Câmbio. 925, ciente, vai interceptar. 755, ciente. Força Aérea 447, ciente. Aqui é com Delta Torre agora, 1186. Gol 1755, voe direto Duna. Direto Duna, 1755. Delta, pode parar o Estapã. Pode parar o Estapã, o Mike é com a Delta. Ciente, desça para 5.013, vou em mar e chegada a mar. P241, razão de subida. TP5241, no controle. Na sua escuta, TP5241. Razão de subida. 400, de 400 pés por minuto. Ciente, vetoração, direita pro 300. Direita 300, 5241. Gol 925 em aproximação, cheque o trem torre 1186. Bom trabalho, até a próxima. Gol 1395, vetoração, esquerda pro 45, está limitado pelo localizador. Gol 1395. Ativa, esquerda pro 045, limite localizador. Descendo a 8000. Positivo. Tráfego informado anteriormente, está afastado 5,8 milhas à sua direita. Ativa, a gente reduziu mais agora, 220, o gol 1395. Positivo, eu agradeço, vamos curvar um pouco mais à esquerda, pro 20. A esquerda para o 020, gol na 925. Gol na 925, continua a aproximação, reporte baixado e trabalho. Sente, autorizado pouso, pista na 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Informa o tráfego à sua direita, mantendo 500 pés, o helicóptero não irá interferir com a sua aproximação. Sente, deve pouso 1 a 0. DD1447, vetoração, voe na PRO 50, desça para 2000, limite localizador. 447, PRO 50, até 2000, limite localizador. 1395, continue descendo para 4000. Gol no 395, desça para 4000. 4000, gol na 395. 3560, desça para 5000. 5.3560, mantém 240 ou reduz mais? 210 agora. Reduzindo. Trip 5241, eu agradeço. Agora vou direto conquista. Direto conquista, trip 5241. Web 729, chame Recife, 1251. Ei, Web 5729, chame Recife, 1251. Recife 251, obrigado. Ouro 755, inicie redução para aproximação e cheque para pouso, 755. Iniciou na redução, 755. Firme para Salvador. Daniel transponde, operação visual 1003, câmbio. Muito bom, então vamos aguardar que o radar faça parte dele. Gol no 755, curva à esquerda, Simbra, ILS autorizado e aguarde transferência. Curvando à esquerda, autorizado direto no 755. No 447 da Força Aérea, passa 5.500 para 2.000, a PRO agora é a 0620. Posso andar de gol na curta ali, mas tem 3.155. Direita 070 para o localizador, gol no 395. No 3560, esquerda pro norte, vai voar 10 milhas para curvar a direita, seguindo o gol 395. Esquerda pro norte, 10 milhas, e para seguir o gol, 3560. Positivo, pode descer até 3000. 3560. Oxe, Kiro Zulu, o senhor deve estar com problema do transponder. A única aeronave que não aparece na minha tela é a sua. O gol no 755 em aproximação para pouso, agradecemos a sua colaboração. Torre 1186, gol. 186, boa. Boa. Direita, solo 121, décima 1. 2111, vai chamar. A bela ilha de Taparica, desça para 2000. 2000, observando aqui, o gol na 395. Zulu, Miguel de Filha, na pista livre. Reporte vai ser observado. 755. Torre, Mike, cuidado da final. No 7, trem baixo e checado. Sente, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, 119. Pouso, Mike, cuidado. Sigo 1925, Ivan. 3155, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 119. Livre decolagem da 3155. Torre, 1925. Então, 3560, direita 050. 250 agora, direita 3560. Chame para ingressão na 7. Série 1447, direita pro 80, 080. Direita 080, pro 747. 1447, qual a velocidade? No momento, 170 nós. Eu preciso que mantenha a velocidade de 170 nós para a coordenação de tráfego. É possível? Afirmativo, até mais, 180. Ok, então vamos manter 180. Todos nós agradecemos. De nada. Você é com o 1395 reduza? Não, qual é a velocidade agora, 1395? Eu reduzi a 200 nós aqui. Eu estou com o tráfego aqui a 5 milhas e meia à frente aqui. É 170 nós então. 170, vou no 39. 3560, direita pro 80 para capturar o localizador, desça para 2000 pés, velocidade 170 também. Ok, então, reduzindo 170 para 80, limite ao localizador, chama de estabilizado. A pro é para interceptar o localizador, chama estabilizado. Chama de 208, 3155, obrigado. 720, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, né? Tango Mike, bravo, uniforme autorizado ingresso na 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro na 7. 5260, muito obrigado, 35241. Boa. 7, reporte alinhado e pronto. Controle, meu cordial, contato radar. É, boa tarde, obrigado. O funcionário 1447 está interceptando aqui e em Duna vai iniciar a redução da velocidade. Ok, 1447, eu preciso que o senhor desça agora para 1700 pés e mantenha a velocidade, aguarde para reduzir. Tem 1700, vou aguardar para reduzir. 1395, eu preciso da redução de velocidade para aproximação agora. Puxa, reduzindo o 1395. Positivo. Web 720, velocidade 210. 290, né? 720. Frente que te agradece, né? Afirmativo. Chego no 447, o senhor está agora uma milha e meia para passagem sobre o marcador externo. Agora sim, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186. Agradecemos a colaboração do CASA 1447. E aí, vai chamar a torre agora, 586, Força Aérea no 447. Gol no 395, agradeço a sua colaboração, o CASA da gloriosa Força Aérea, frente 5 milhas. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186, câmbio. Oi, tio, estou reduzindo mais ainda, vou no 395, 186, obrigado. controle Salvador, após o belo sobrevoo Itaparica, o 3560 está no ILS. Positivo, descendo para 2.000 pés, ILS autorizado, câmbio. 2.000, está autorizado ILS, 3560. Esse Força Aérea no 447, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 119. Autorizado pouso para o Força Aérea no 447. Livre checado, Força Aérea no 447. Grato. Torre Salvador, Gol na 395. Cometa 106, descendo até 2.000, voa sobre água, descida sem restrição. Azul 4206, desça para 5.000 com 1.013. Está seguindo a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, Azul 4206. 5.000 com 1.013, Azul 4206. Do Zulu, não tenho retorno do seu equipamento transponder ainda, estou considerando fora de serviço após o pouso manutenção direto, hein? Certo, após o pouso da manutenção, estamos agora a 16.5 milhas na radial 301, Salvador. E qual a altitude? Vamos 5 mil pés agora. Ciente. TAM 3560, 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Também agradecemos a sua colaboração. Vamos checar o trem, reduzir, torre 1186, câmbio. Ok, torre 186, muito obrigado, excelente serviço. Gente, mantém a posição. Sequenciamento de 3 aeronaves para 10. Ok, tá aguardando. 106, vetoração para sequenciamento. Esquerda, proa 020, desça para 2.000, tem como limite localizador. Cometa. Passa 7.200 para 2.000, livre aproximação ILS. Confere, vai reportar esse avisado mesmo, 7.200. Azul 4206, sem restrições, a descida até 3.000 pés. 3.000 pés. Negativo, está ocupada a intersecção hotel. Libera a direita, agilizando, prossiga via Delta, ingresse no pátio 3 e faça 180 lá, aguardando para cruzar a Alfa de volta. Positivo. Pois é, estou reduzido, estou com full flap desde 10 milhas que eu estou com full flap aqui, reduzindo o máximo. E tem um tráfego bem colado atrás da gente aqui, o 395, aguardando o posto. Ok, liberado, livre pouso, 110 com 10 nós, no 395. Meio pouso, agora no 395. Confirmando para o Fábio no 447, prossiga em frente, cruze a Alfa, ingresse no pátio 3, faça o 180 lá e mantenha-se naquilo aguardando para o regresso, ok? Até o, a Delta. Afirmativo, vamos manter aí antes daquilo, ok? Torre Salvador, cordial, boa tarde, 3560, passando externo, trem de pouso checado. Gente, 3560, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardando, 3560. Mike Bravo, informe, está totalmente pronto? Sim. 110 com 10, livre de coragem, tá? 35. Posicionado, Bravo, até. Ok, acione e mantenha minha escuta, informe no término. O Golo 395. 5 no solo 5-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, bom, 3-9-5. Tenha velocidade, aguarde a instrução desse controle para reduzir. Zono 0, vento 110 graus, zono 0 nós. Teve pouso na 10, 3560. Web 6720, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, Web 720. 76, boa tarde. Boa. Torre, boa tarde, Abjet 6720, está na final, baixar trabalho. Sem restrições para o nível 180. 180, grato uniforme. Meta 106, proa 90, 090 para o localizador, chama estabilizar. Teria condições de cruzar de imediato logo após essa aeronave da curta passar em sua frente? Ilha de Itaparica à frente, vai navegar no máximo de 6 milhas para girar. Muito bom. Cometa 06, proa 090. Positivo, cometa, informe estabilizado no curso do localizador. Informar estabilizado, informe estabilizado. Azul, 4206, direita, proa 080 para o localizador, chame estabilizado. Direita, o quanto chamarei estabilizado, azul, 4206. 20 kg do Lu, altitude. Cruzando agora 2300, já perto do Través de Farita. Ciente. Solo está 3560, livrou. Direito. Meta 106 estabilizado. Positivo, curso localizador. Siga o glide e mantenha a velocidade. Meta 10, siga o glide e mantenha a velocidade. Do 37 da companhia, a linha mantém, está 1-0, gol no 399. Faz o pouso, a linha mantém, 1-0, gol no 399. Isso aqui no Zulu, cruzando 1.810 para ingresso do Corredor Paris, Interlagos. Está autorizado o ingresso. Cometa 106, agora está a 3 milhas para passagem sobre o marcador externo, com ILS autorizado. Vamos reduzir para velocidade de aproximação, checar o trem e chamar a torre 1186-12. Agradecemos a sua colaboração. Câmbio. Cometa 106, irá reduzir a velocidade e chamar a torre 1186-12. Azul 4206 está autorizado a aproximação em ILS. Azul 4206. Objeto 6720. No solo 58, libere direita, solo 121, décima 1. Direita 211-672. Isso que no Zulu, no corredor Interlagos, próximo à rotatória, avisou o aeródromo. Gente, aguarde transferência de comunicações. Não aguarde, Zulu. Eu tenho duas aeronaves no ILS da 10 para pousar, o Ixique no Zulu. Muito provavelmente o senhor vai ter que aguardar na rotatória. Quem é que está mantendo 1.500 pés aqui na rotatória do Ixique, Zulu? Afirmativo. Estou com um Tucano passando o marcador externo e atrás dele 9.4 milhas. uma aeronave da Azul, o Embraer 190. Câmbio. Gente, pulou o câmbio. O Gol no 399, livre de decolar, vento uma centena com 11 nós. Decolar, então, no 0, Gol no 399. Fosero 383, na escuta. 063, baixado travado. Fosero no 383, bip checado, continua a aproximação, agora de pista livre. 06, continua a aproximação, agora da pista livre. O, qual foi o guardião que chamou? 06? A vez do da Baeté, você queria fazer qual procedimento, tocar e remeter, é isso? Ok, no momento, mantenha-se no solo, ok? Tem um sequenciamento para pouso aqui. Mantenha-se no solo, guardião 06, aguarde. Estacionado aqui no Graé, está se autorizando de loco lá para o ponto de espera da Oscar. Estão autorizados, até o ponto de espera da Oscar. Gente, aí... Não, fica aguardando aí a aproximação, assim que se permitir. O Fosseiro no 383, autorizado pouso, vento uma centena com 10 nós. Fosseiro no 383, autorizado pouso. Gol no 399, decolado aos 2000, controle 1208. 208, boa noite. Whisky Kilo Zulu, 1503, mantendo a rotatória, em quase sustenta pouso. Whisky Kilo Zulu, ciente, faça 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final do ano 7. Reporte na final do ano 7, após completar o 360. Após 360 pela esquerda, apontará na final do ano 7, Whisky Kilo Zulu. Qual altitude que mantém o Whisky Kilo Zulu? 1507, ó. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, uma milha para Simbra. 4206, ciente, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, Azul 4206. Torre, o Forcero do 447 está igual com o Forcero no 3 do trem na final, quem solicita após o mês, levará o hotel e na sequência. Ok, vamos ver se ele vai conseguir controlar até o hotel. Se assim conseguir, eu autorizarei. Ok, mantenha a posição e aguarde, 1-4-4-7. Ok, o 483 no solo aos 02, agilize o táxi à esquerda, informe pista livre, ok? Vamos para a pista livre, cometa 1-06. Autoriza o 47 na sequência. Ok, autorizado o cruzamento de imediato o no 447, de imediato. Autorizado de imediato, 1-383, libere a pista e prossiga mais à frente, que tem o Tucano na sua retaguarda, cruzando a pista, ok? O Guardião 06, ali mantém. O Gol, pressão azul, 4206, livre pouso, vento 090 graus, 099. Livre pouso na 10, azul, 4206. Tchau, Alfa Tango, ciente do término do giro, frequência livre. Whisky Kilo Zulu, continua a aproximação para o 17, aguarde autorização de pouso. Guardião 06, decola de imediato assim que o azul passar aí à sua frente. Ok, ciente. Passarelo 2231 após o tráfego da curta, alinhar e manter. Alinhar e manter 2231. Radião 06 da presente.